Saudações, amigos do Junta 7. Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa e estonteante nação brasileira. Não grita muito, Matheus, que você tá doente. Eu me preocupo com o bem-estar dos meus participantes do podcast. Você está ouvindo minha voz, eu sou o Lucas Cabreiro e este é o podcast de número 88. E ele tá saindo às vésperas do Dia da Mentira. E é por isso que esse programa vai ter muita mentira, vai ter algumas verdades, e a gente vai debater um pouco e brincar sobre esse dia da mentira e sobre as mentiras que a gente já contou na nossa vida. Pra me ajudar, tem ele que é mentiroso de plantão, que esconde todas as falhas e faz enganações na edição do podcast. Matheus Botura, como vai? Eu vou meio doente, então de antemão já peço perdão pela voz um pouco afanha. Você não tá mentindo pra escapar do podcast, né? Quem dera fosse mentira. É, até porque não deu certo. Temos ele também, que eu às vezes duvido que tá realmente em Portugal. Vai ver, ele tá mentindo pra gente. João Vitor Ribeiro, exato. Como vai? Vou bem, não sei. Será que eu tô bem ou será que eu tô mentindo? Será que eu só disse que eu tô bem por uma convenção social ou realmente estou bem? Mas sabe uma coisa que não é mentira? É algo muito verdadeiro de verdade? É a nossa campanha do Padrim. Você vai lá, você contribui com qualquer valor a partir de R$1 por mês pra ajudar o Junta 7 a crescer e em troca a gente te oferece recompensas espetaculares, como participar em grupos exclusivos com os padrinhos e os colaboradores do Junta 7, além de fazer parte de um dos nossos podcasts, que é algo super sensacional e a gente gosta de receber convidados e visitas diferentes aqui no nosso programa. Vai lá, ajuda a gente, acessa padrinho.com.br/junta7 e contribua. Essa semana a gente agradece muitíssimo o apoio de Marilene Melo, Murilo Rosella e André Cabreiro. Muito obrigado a vocês. E quem não puder ajudar de forma financeira, ajuda a gente espalhando a palavra do Junta 7 aos quatro cantos da internet. Então compartilha aquilo que a gente faz, deixa um like, comenta, indica pra um amigo, que isso dá uma puta força pra gente. Vocês podem ajudar comprando um Neo Soro pro Matheus também. Olha, eu agradeço. O meu acabou. Mas antes, a gente vai para as nossas respostas dos comentários da semana do nosso podcast anterior. Tô aqui com a Tana Mello, oi! Oi! E a gente vai aqui falar sobre o nosso podcast 87, que foi a Guerra do Streaming, em que a gente debateu um pouco sobre os serviços de streaming e quem pode ganhar e quem pode perder essa briga. A nossa pergunta da semana foi para você trazer as suas apostas com relação ao futuro dos serviços de streaming. Qual serviço de streaming pode acabar caindo, pode acabar morrendo com o tempo? E aí a gente tem o comentário, selecionamos um comentário só essa semana, que foi o comentário do Roberto Contiero de Foz do Iguaçu. Ele mandou: olá pessoal do JuntaCast, olá, eu sou Roberto Contiero de Foz do Iguaçu e aqui vai os meus dois dedos de contribuição para o programa sobre a guerra do streaming, que foi muito bom por sinal. Obrigado! Ele comentou que, tirando o serviço da Disney, todos os novos serviços de streaming, além dos que já temos, irão ter vida curta. Ele tá bem pessimista com o assunto. A menos, ele termina, que encontrem um nicho pra atuar e se manter por conta própria. Ele até sugere que talvez um serviço de streaming voltado apenas para filmes e séries de terror podem vir a ter um espaço na indústria. Ele parabeniza a gente pelo podcast e fala pra gente continuar com um bom conteúdo. Valeu, cara. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Até que deu uma boa ideia. Será que você, Watana, que gosta de filmes de terror, você assinaria um serviço de streaming só com filmes e séries de terror? Olha, com Netflix, TV, cinema e todas as outras coisas, eu não assinaria algo tão segmentado assim. Seria ótimo? Seria. É uma coisa que a gente não precisaria vasculhar e passar horas caçando um filme de terror. Mas eu acho que uma coisa tão segmentada e específica assim, o povo não gosta. O povo gosta de quantidade, de diversidade pra escolher. Eu concordo com o que o Roberto falou na questão do nicho, que eu acho que é interessante eles trazerem algum nicho. Fazer algum nicho, mas talvez não de terror, não sei. Vamos ver. Até porque se a gente for parar pra pensar nas produções e em séries de terror que a gente tem aqui, tem umas coisas bem ruinzinhas. Tipo a série do Pânico, que começou boa e ficou ruim. Dá pra se pensar. Roberto, se você tá criando um serviço de streaming voltado apenas para coisas de terror, não desanima com o que a gente falou, viu? Continua e chama a gente pra falar deles. Pra caso saia. pra testar. A gente faz de graça pra você. Mas é isso. Se você tem mais comentários sobre os nossos podcasts, manda para juntacast@gmail.com. A gente agradece muito a participação de todo mundo que mandou as respostas pra gente pelo e-mail, pelo Twitter, pelo Facebook. Pois bem, mentira. O dia da mentira e por aí vai. Ô, João, você que é uma pessoa bastante serelepe, você costuma comemorar o dia da mentira, fazer algumas mentirinhas e pregar peça nas pessoas nesse dia? Ou você faz isso regularmente? Não precisa ser só no 1º de abril? Não precisa ser só 1º de abril. Eu sempre tô zoando. Por exemplo, hoje eu cheguei em casa com uma Canon do IAD, né? Da universidade que eu estudo. E eu falei pra minha avó que eu tinha comprado a câmera, que foi 580 euros e que pronto, que eu tinha usado metade do orçamento do mês praticamente pra comprar isso daí. E ela ficou tipo, como assim? Daí depois eu, não, vó, brincadeira, é do IAD, eu só peguei porque eu vou fazer umas filmagens amanhã. E ela, ai, já tava ficando preocupada. Mas não, não precisa. Ou que nem, um amigo meu trouxe uma CPU ontem aqui pra eu dar uma olhada. Eu falei, olha, vou ter que tomar cuidado porque às vezes pode ter bicho dentro, às vezes é antigo. E quando eu tirei a tampa, eu meio que fui pra trás assustada e ela foi pra trás também assustada. Pô, então não é necessário ter um dia especial pra você pregar uma peça. Dia 1º de abril, a única coisa que eu vou comemorar é meu aniversário de um ano de namoro. Então, fora isso, nada. Que pode ser uma mentira ou uma verdade, não sei. Será, parabéns. Será que é? Será que não é? Não sei, você tá me dando parabéns pelo quê? A gente vai ter que descobrir no Twitter, né? A gente vai ter que descobrir. Vamos perguntar pra ela. Pois é. Mas, Matheus, e quanto a você? Você costuma fazer essas zoeirinhas de 1º de abril? Olha, eu particularmente detesto 1º de abril. E falando de verdade isso. É uma data que a galera pegou e tem meio que carta branca pra ser mais babaca que o normal. Libera muito o espírito de tiozão das pessoas. Isso me incomoda um pouco. Então na internet é umas piadinhas sem graça. Eu não tenho mais saco pra isso. Não tenho mais idade pra isso. A gente faz piadinha de tiozão mesmo sem ser 1º de abril, relaxa. Ah não, sim, só que a galera às vezes com um pretexto, aí fica um negócio forçado, fica chato. Uma coisa que é legal falar sobre a data, que eu tava dando uma pesquisadinha aqui, é que essa brincadeira acabou surgindo na França no começo do século XVI. Era festejado a partir do dia 25 de março e se estendia por uma semana as festividades até acabar no 1º de abril. Foi aí que começou a tradição lá por 1500, cacetada de acordo com o calendário gregoriano. Então, desde aquela época, as pessoas já faziam piadinhas de tiozão. Eu nunca fui muito ativo nos 1º de abril. Eu acho que a única vez em que eu realmente fiz uma boa pegadinha de 1º de abril, foi que eu coloquei no Facebook, zoando, falando, declarando meu apoio e o meu amor a Raquel Sherazade, jornalista lá da SBT, acho que foi uns 3 anos atrás, que era a época em que ela tava grande, assim, estourando com as opiniões polêmicozinhas dela e por aí vai. Aí eu falei sobre como eu adorava ela e como ela mostra e dá a cara a tapa em falar todos os problemas da sociedade, como a criminalidade e o homossexualismo. Pessoas ficaram um pouco chocadas com eu manifestando meu apoio a Raquel Sherazade e teve gente que realmente acreditou que eu tava falando aquilo a sério. Então foi um bom momento de 1º de abril em que as pessoas realmente caíram no que eu fiz. Mas a gente tá falando de mentira aqui e eu nunca fui um bom mentiroso. Eu sou péssimo em contar histórias e a gente vai perceber isso daqui a pouco. E eu nunca fui um bom mentiroso nem em 1 milhão de anos. Eu não consigo mentir, ao menos eu acho que eu não consigo mentir. Se eu tô de frente pra pessoa, eu não consigo enganar ela. A pessoa vai perceber que eu tô mentindo ou vai no mínimo desconfiar. Eu acho que é por isso até que eu nunca fui de mentir, eu nunca fui pego mentindo. Matheus, você já foi pego mentindo, enganando alguém, alguma coisa assim? Olha, numa escala mais séria, não, porque eu também não sou o melhor dos mentirosos, então... Mas assim, uma questão de brincadeira ou outra pode ser assim. Só que também é por pouco tempo, porque eu não consigo muito manter a seriedade quando eu minto. Então, se é assim, coisinha que eu tô brincando, eu começo a dar risada sozinho. Então, meio que minha máscara cai sozinho. Eu achei legal esses últimos dias que, em março, foi aniversário da minha sobrinha. Ela fez 7 anos. E a minha cunhada, mãe dela, né, deu uma festa surpresa pra ela. Foi festa surpresa aqui com o pessoal de casa, da família, os amigos e tal. E também teve uma festa surpresa na escolinha dela. E ela ficou na minha casa o dia inteiro. A festa ia ser à noite, ia ser um churrasco e tal. Ela ficou em casa o dia inteiro sem desconfiar. Ela costuma ficar aqui em casa casa brincando e tal, com meu pai, com a minha mãe, comigo, com meu outro irmão. Antes do almoço, eu comecei a picar um monte de tomate na cozinha. Porque como era churrasco, a gente faz aquele vinagrete. Tipo, muito tomate. Era uma baciona cheia de tomate. Ela passou assim do lado e falou, nossa, tio, quanto tomate. Ah, é pro almoço. Não desconfiou nada. Aí, a gente almoçou, eu continuei cortando um tomate e ela nem tchum. Chegou a festa de aniversário, a gente gritou surpresa. Ela ficou com a cara assim, tipo, olha uma festa pra mim e tal. Que ela gosta de festa, essas coisas. E vocês viram, ela ficou uns 3 dias percebendo, tipo, ligando os pontos na cabeça, percebendo de coisa que a gente enganou ela. Ela chegou assim pra mim no domingo seguinte à festa, ela, ah, então era por isso que você tava cortando um tomate aquele dia, né, tio? Na cabeça dela, ela ligando todos os pontos que a gente enganou e tal. Eu falei, a gente traiu a confiança da menina, ela não vai mais confiar na gente. Eu vou numa boa casa. Porque no caso da festinha dela na escola, ela virou e falou assim, ah, então era por isso que tinha um monte de gente puxando a gola da minha camisa pra ver quanto eu vestia, pra dar roupa de presente pra ela. Olha, se for assim, espero que minha irmã Sara não esteja ouvindo isso daqui, porque todos os animais que faleceram em casa, a gente disse pra ela que foi pro hospital. Não sei se ela acredita ainda, meu pai, né? Meu pai fala, porque ela ainda era pequenininha quando a gente falava, não sei se ela ainda acha que eles estão no hospital divino. Gente, perigo vai ser um dia que um parente for pro hospital e vocês calculam o tamanho da merda que vai ser. E a gente fala, olha, tá no hospital. Ela pergunta, qual hospital? O hospital que leva meus gatos ou hospital mesmo? E você, João? Você já foi pego mentindo? Você é um bom mentiroso? Você já conseguiu enganar teu pai, tua mãe, tua avó, teus irmãos? Assim, só na brincadeira mesmo. Claro, às vezes a gente dá uma omitida aqui, mas eu nunca fui muito de mentir. Porque sempre fui bem sincero nas coisas quando, que acontecia ou quando acontecia. Claro que, pronto, meio que tem um certo semancol das coisas, mas muitas vezes... Pronto, tinha mentiras que a gente contava até mesmo, às vezes, tentando fazer com que aquilo não fosse tão mal interpretado. Então, a gente omitia alguma coisa, só que acabava sendo uma mentira, de qualquer maneira. Mas é complicado isso. Não digo que sou mentiroso, mas quando eu quero brincar de enganar, eu acho que, às vezes, eu sou bem sucedido. Eu fiquei com medo agora pra nossa competição. Tô sendo bem... Eu já pensei aqui no que eu vou dizer pra vocês. Olha que as minhas estão boas, hein? Ah, eu acredito. Porque eu peguei histórias inusitadas que aconteceram comigo, então minha vida não é tão interessante assim, então... E já que a gente falou um pouquinho sobre ser mentirosos ou não, a gente vai para o nosso primeiro campeonato de mentiras aqui do JuntaCast. Eu devia ter pensado num nome melhor, né, Matheus? Não faço ideia. Sei lá, tipo, campeonato me engana que eu gosto. Que bosta, mano. Uhum. Mas vamos lá, como é que vai funcionar? Nós iremos contar uma história que aconteceu com a gente, ou não. E aí, através da nossa história, as perguntas que vocês fizerem, vocês vão tentar descobrir se eu tô mentindo ou não. É o caso básico da gente contar uma história e vocês descobrirem se é a história verdadeira ou falsa. Não tem segredo essa brincadeira. Quem... YouTube tem bastante exemplo, então, pra galera que consome YouTube, às vezes tá mais ambientado. Naquela corrente que rolou no Facebook ano passado, do 9 mentiras, 1 verdade, ou 9 verdades, 1 mentira. É quase a mesma coisa, só que a gente não vai fazer 9, relaxa. A gente tá com 3 rodadas aqui e quem ganhar, sei lá, ganha meu respeito. Parabéns, você é um belo mentiroso. Mas só pra saber, vai ser 1 ponto por rodada ou a última rodada a gente vai fazer que nem o GugaCast e vai valer 1 milhão de pontos? Não, a gente já tá copiando demais o GugaCast com o jogo, deixa 1 ponto só. Então tá bom, tem critério de desempate? Critério de desempate? Acho que não vai acontecer de empatar, eu duvido muito. Se empatar também ganha os 2, foda-se. Ah. Quem ganha? Quem tá escutando em casa. É, que vai poder ouvir a gente contar umas histórias cabulosas que aconteceram com a gente. Quem quer começar? Vou começar com o João. João, conte a sua primeira história. Minha primeira história aconteceu quando eu já tava aqui em Portugal. E foi um dia que eu tava voltando do IAD. Era de noite, depois do estágio. E eu fui apanhar o comboio. Como vocês sabem, eu não moro em Lisboa mesmo. Eu moro nas cidades ao redor. E pra ir e voltar, eu sempre tenho que apanhar a beleza do comboio. Que sempre tem os horários marcados. E quando eu cheguei na estação, devia ser 8 horas. E quando eu cheguei na estação, eu acabei descobrindo que estavam os comboios todos atrasados. E ninguém sabia avisar o porquê, que o último comboio que tinha chego era 6h20. Inclusive, isso devia ser uma quarta ou quinta-feira. Que inclusive o Matheus me enviou uma mensagem perguntando da arte do podcast. Eu fiquei tipo, cara, tá meio complicado agora, mas eu vou ver o que eu faço por você. Por nós, né? Por conta da arte que tinha que postar do programa. Eu fiquei esperando aí das 8h. Fiquei lá, todo mundo, ninguém tinha informação, não chegava comboio, quer dizer, chegou um comboio, mas era comboio de funcionário mesmo, aqueles comboios que não carrega pessoas, e ninguém sabia informar nada, como sempre. E quando deu 10 horas, a CP, que é o comboio de Portugal, avisou a gente que, por conta de um erro de informações ou qualquer coisa do tipo, eles não iam mais efetuar nenhum tipo de viagem durante essa noite, e que todos os comboios tinham sido cancelados, que pedia desculpa pelos problemas, essas coisas todas. Nessa altura, eu não sabia se eu ia apoiar comboio ou se eu voltava pro IAD, porque o IAD tem como você ficar madrugando lá. Como às vezes o pessoal fica para fazer trabalho, você pode dormir no IAD, como já me aconteceu várias vezes. E a solução que eu tinha por não ter comboio para voltar para casa foi exatamente chegar no IAD até meia-noite. No caso, era para ir 10, 10 e meia, deu tempo na boa, só apanhar um autocarro e voltar pro IAD. Mas pronto, foi super cansativo, foi irritante, tava frio inclusive, e é um saco, porque ninguém nunca sabe formar nada. Eu voltei pro IAD, tava com o computador, que daí foi quando eu consegui internet, consegui enviar as artes. Como eu vou na academia, etc., eu geralmente tenho um montinho de roupa que serviu de bom travesseiro pra conseguir descansar. Aí agora a gente faz... Matheus, você quer fazer uma pergunta pra ele? Tentar? Porque a mentira não, e eu a quero verdade fazer estão, a pergunta. Estão nos detalhes. Eu que quero fazer uma pergunta pro Matheus. Você lembra disso, Matheus? Eu lembro. Pois é. Qual podcast que era? Ah, cara, velho, não, também não força. Não faz tanto tempo. É mais é recente essa história. Não é tão recente, de... é recente também, mas... Não, é coisa de 3 podcasts pra trás. Porque eu lembro que quando que você não pode, às vezes, a capa, eu que faço. Não foi o caso. Eu acho que é verdade. Porque teve, no caso do podcast 77, que é o da internet, o Vai Fazer o Quê na Internet, que teve a Ana, eu lembro que você tava demorando pra mandar a capa, aí eu fiz uma capa com o que eu tenho aqui em casa, e aí eu mandei. Matheus acabou não usando a minha capa porque você conseguiu entregar. Eu acredito que é verdade também. É? Eu acho que é verdade. Posso dar? Não, mas tipo, é verdade, e eu dou o veredito, vai ser assim? Ok, é mentira, gente. Ah, o quê? Vocês disseram, verdade e mentira é uma linha tênue. O fato é real, a única coisa que não é real é que eu voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, o comboio das 10 horas caiu. Inclusive, eu mandei pro Matheus. Cara, acabei de sair daqui de Lisboa, consegui o comboio agora 10h30. Tô chegando em casa, 5 horas, tô lá e te envio a arte. Então, um ponto pra você. Obrigado. Eu fui de brado numa história que eu participei. Excelente. Deixa eu marcar aqui. Mas, por acaso, se não tivesse dado certo isso, teria acontecido isso. Eu teria voltado pro IAD e eu teria passado a noite lá. Graças a Deus que aquilo lá fica aberto de madrugada. Devia ter mais universidades assim que fazem esse... É bom. Aí. Geralmente fica lá só uns 7 alunos, etc. Você fica lá junto. Matheus, você quer fazer a sua? Vocês que me conhecem sabem que eu gosto bastante de futebol. Inclusive, enquanto a gente tá gravando, eu tô assistindo o jogo. Só que antigamente eu era um torcedor muito mais efusivo até o dia que aconteceu essa história. Eu tinha saído da USC, que é a faculdade onde a gente estudava, e em frente à faculdade tinha um bar, que toda quarta e quinta-feira tava passando jogos. E aconteceu de um dia de eu ir ver um jogo, tava passando um jogo do Santos pela Libertadores, fui com meus amigos, e acabei ficando por lá pra assistir, porque como eu gosto de futebol, então eu acabo vendo qualquer jogo que tá passando. Só que era um jogo que tava um negócio muito tenso e tinha muito santista no bar, e por ser Libertadores, tem uma tensão maior ainda, porque era um do jogo contra o Vélez Sarsfield, se eu não me engano, da Argentina. Aí, tipo, eu tava vendo o jogo, só que eu tava muito mais conversando com meus amigos do que vendo o jogo em si. E meio que o capeta quis que acontecesse, que no exato momento que saiu um gol do Vélez Sarsfield, eu acabei dando uma risada muito alta de uma piada que um amigo meu contou. Então, meio que soou como se eu estivesse tirando sarro do Santos, que não era o caso. Só que isso pegou mal de uma tal maneira que teve uma galera que quase quis puxar a briga comigo. E se não fosse o dono do bar segurar a galera, a chance de eu ter saído no tapa com a galera era muito grande. Qual bar que era? O Júlio's. Ah, tá. Que é o que tu costuma ter jogo. Tá certo que eu não conheço o dono do Júlio's. Faz uma pergunta aí, João. Matheus, você disse que você ia apanhar porque você deu risada, né? Mas, cara, eu tô pensando na pergunta, não é assim que você falou a pergunta. Eu tenho muitas questões a levantar. Eu já tava na USC nessa época. Cara, eu acho que já, mas a gente não se conhecia. Você lembra da piada? Cara, não vou lembrar. Que tipo? Eu acho que provavelmente era alguma coisa envolvendo futebol, porque a gente tira muito sarro de time adversário, mesmo mantendo o respeito. Mas aí, num deslize, a gente acaba dando uma risada, assim, mais exacerbada e acabou dando cagada. É, porque, assim, nessas coisas, ou às vezes o momento fica tão marcado na gente que a gente se lembra nos mínimos detalhes do que aconteceu, que não seria o seu caso, porque você não lembra nem se eu tava na USC ou não, ou a gente acaba dando um branco e não lembra de mais nada. Mas então... Mas, Matheus, você tava de boa com seus amigos ali? Sim. Quantos amigos você tinha em volta? Quem tava contigo? Era eu e mais três amigos. Quem são? O Diogo, o Diego e o Eduardo. Eu não lembro se eu tem amigos com esse nome. Eu conheço seus amigos, né, pô? Conheço tudo sobre você, Matheus. Tá certo que eu acho que você já teria contado essa história pra mim alguma vez. Eu acho que é mentira. João? Tô pensando. Eu acho que é mentira também. Droga. Boa. É mano, quem vai querer sair no tapa com o Matheus? Matheus é a pessoa mais serena do mundo, bicho. O tamanho do Matheus também. Futebol. Ah, mas eu sou um mundão. É mentira. Que assim, realmente, teve um jogo do Santos. Realmente, eu estava assistindo esse jogo do Santos, só que eu estava torcendo pro Santos naquela oportunidade de ganhar. Então, é mentira. Só faltava você estar torcendo pra Argentina, né? Dependendo do time, mas com o Santos naquela época não pegava nada. Então, como eu tava, na verdade, meus amigos não estavam lá, tava eu com o Vô, que é um amigo meu que já participou do podcast. Sim. Como ele é santista, acabei sendo influenciado pela torcida da galera e fui junto. Eu também sou santista. É, eu não sabia. Sim. Ou sabia, tinha esquecido. Eu quase acreditei na hora que você falou os amigos, porque foi uma boa informação e você falou ela rápida, mas você pode ter desenvolvido ela enquanto você estava montando. Mas... Beleza. Você é muito bom pra isso, Matheus. Mandou bem. Minha história... Nossa, eu nunca contei isso. É, essa história é boa. É pronto, já começou. Nunca contei. Vamos acreditar agora. Não, mas foi da vez em que eu dei um bolo numa mina que eu conheci no Tinder. Que a gente... Isso foi quando eu tava no Alameda, no meu antigo emprego, em que eu trabalhava de madrugada. E aí, um dia de folga, eu tinha combinado com ela de a gente sair pra ir no cinema. Só que, tipo, eu não avisei ninguém que eu ia sair com ela. Porque eu tava com vergonha. Verdade, eu tava com vergonha de usar Tinder, de falar que eu estava saindo com os outros por causa de Tinder. Eu ainda tenho um pouco de vergonha de falar que eu uso Tinder. Aí, o que aconteceu? Como eu trabalhava de madrugada, eu fazia o plantão da madrugada, eu dormia durante o dia, dormia durante a tarde. E eu tinha combinado com ela de sair, chamava Camila, a menina. Eu tinha combinado com ela de sair que à tarde. Só que, tipo, eu passei da hora, simplesmente esqueci da menina, eu dormi, e eu acordei depois com ela mandando mensagem perguntando aonde eu tava. E até hoje eu não respondi ela. Ah, eu me atrasei no meu primeiro encontro com a Ariana também. Então. Faz parte. Ai, ai. Mande as perguntas aí. Eu pensei assim, não foi você, Lucas, que fez um trabalho a respeito de relacionamento via aplicativos, etc, junto foi. Da Watana? Uhum. Mas, tem vergonha disso? Não, mas o documentário foi depois. Isso daí aconteceu bem antes. Coisa de um ano antes. Tá, então você tava na faculdade quando isso aconteceu? É, tava no comecinho da faculdade. Tava trabalhando até na Alameda durante a madrugada. A menina é de Bauru. É. E vocês iam ver o cinema em Bauru. Exatamente, no Bauru Shopping. Tipo, ficava fácil pra mim, ficava fácil pra ela, porque eu dependo de ônibus, sabe? Então... Cara, no podcast dos outros é tão mais fácil isso. Clarice, o nome dela? Camila. Eu lembro do nome até hoje porque era uma época que eu tinha muita coisa com Camila. Tipo, parecia que as Camilas brotavam na minha frente. E ou eu odiava, ou eu me apaixonava por elas. E como ela era, fisicamente? É? Ela tinha o cabelo acastanhado, meio longo, assim, meio ondulado. Era muito bonita. É muito bonita, ela tá viva ainda, gente. Então manda aí o print, manda o print aí da tela aqui pra gente. É verdade! Eu ainda tenho ela no Facebook, eu não converso mais, mas eu ainda tenho ela no Facebook. Lucas Murari Cabelo. Cara, eu vou... Olá, Camila. O Lucas te deu um buraco. Ah, não vale. Um buraco não, né? Ó, eu vou dizer que é verdade, porque o que eu conheço de você acaba meio se encaixando. Yeah, eu acho que é verdade. Estudava à noite, emendava com o trabalho. Por ser uma faculdade recém-começada, pode ser um pouco mais puxado até você pegar o ritmo. Então seria uma coisa normal você acabar perdendo uma hora e esse fato acontecer. Na verdade, eu tombei com ela uma vez na USC, que ela tava fazendo Ciências da Computação, se não me engano. Foi meio esquisito quando eu tombei com ela. Mas eu acho que ela, ela nem lembrou daquilo, ou se ela lembrou, ela não falou. Eu fiquei meio... Eu acho que é verdade. Vocês acham que é verdade? Então, a resposta final? Acho que é verdade. Cada um trabalha pro editor cortar. É mentira do começo ao fim, isso. É mentira. Pegou alguém do seu Face chamado Camilo. Lógico. Um ponto que é verdade dessa história. Eu tava saindo eu tava saindo com uma menina. Eu tinha combinado com ela da gente no cinema e ela mandou mensagem falando que não porque eu tava com preguiça. Nossa. Porque você tava... Ela previu que você tava com preguiça? Não, ela tava com preguiça de ir no cinema comigo. Ah, ok, faz então parte. Então tá. Continua nessa. Bom saber que vocês acham que eu sou o tipo de pessoa que dá bolo nos outros. Não, perdeu a hora. Pode acontecer com qualquer um. Exatamente. Eu perdi a hora por conta de comboio. Eu fui zoando que eu tinha perdido o comboio e acabei perdendo mesmo. Acontece. Era 1º de abril e eu zoei. Ah, perdi o comboio. Afinal, realmente acabei perdendo. Acontece. Essa daqui aconteceu há um tempo atrás. Há um tempo não. Há um tempo é um jeito até muito bondoso de se falar. Aconteceu há bastante tempo. Ainda devia ter pra aí uns 14 anos. Não lembro. E eu morava em Votuporanga, né? Como vocês sabem, minha parte materna, né, de Votuporanga. Foi numa altura que eu tinha alguns... Tendo umas... Meu corpo tava meio estranho. Não foi puberdade, não. E às vezes meu pé tremia, meu braço tremia, uma coisa assim. Teve um dia que eu tava lá na casa da minha mãe e que eu fui levantar pra ir pro meu quarto e só foi o tempo de eu sair do sofá e ir pra sala de intermediário entre o quarto que eu tava indo pro quarto. E quando isso aconteceu, eu simplesmente perdi o controle total do meu corpo e caí no chão. Caí de quatro no chão mesmo. E eu não conseguia, não tinha força, não tinha nada. E eu não conseguia falar, pelo menos eu acho que eu não conseguia falar. E nessa altura, meu irmão veio em cima de mim, montou em mim como se fosse cavalinho. E só que eu tava morrendo ali, praticamente. Porque eu tava sem sentido, quer dizer, eu tava sem força nenhuma. E eu tentei falar com a minha mãe, que tava no computador exatamente nessa sala intermediária aí. Só que ela tava no computador, que fica atrás da poltrona, e eu tava de quatro no chão com o meu irmão. E eu sei que a única coisa que eu consegui fazer foi ficar batendo no sofá pra fazer barulho. E ela viu o Tomás em cima de mim, né, que é o meu irmão. E quando ela viu que eu tava ali, ela saiu correndo, me pegou no colo e eu desmaiei. E quando eu acordei, eu já tava no hospital. Rapaz, e aí, aconteceu e foi isso. Diagnosticado o quê? Eu, se eu não me engano, foi ataque epilético. Tipo, a junção, o que eu senti era tremedeira. E meio que foi o meu sistema nervoso falando, velho, eu não aguento mais, tchau. Caramba. Isso aconteceu alguma outra vez? Ou... Não, só foi uma, graças a Deus. Mas teu irmão não chama Gabriel? Lucas, você quer que eu te passe a lista de... O João tem uns 15, irmão. Fraternal? Ah, tá. É o outro irmão, Gabriel é o de Vauru. Eu acho que é verdade, porque todo mundo tem alguma coisa com saúde e você nunca comentou nada disso, de ter algum problema de saúde. Então, eu acho que é verdade. É uma coisa bem isso. Sua cair no chão tremendo. Com o irmão em cima de mim. Com o seu irmão em cima de mim. Por ser plausível, eu acho que é verdade também. Vocês acham que é verdade? Eu acho que é verdade. Sim, é verdade. Aí. Isso realmente aconteceu. O Lucas comemorando o ataque do menino. Eu tô comemorando porque eu tô na frente. Foi bem louco. A primeira vez que eu senti, eu tava em Macapá, numa piscina, que foi quando minha perna tremeu pela primeira vez. Isso de férias, quando eu voltei às aulas, teve um dia que na educação física eu tremi a perna e perdi o sustento, claro, né? Você perde o motor da perna. E fui até levar isso daí. Fiquei 2 anos tomando remédio pra controlar. Graças a Deus nunca mais tive. E é isso. Foi um episódio de... Ataque epilético geralmente você treme, né? Mas eu acho que eu só cheguei a desmaiar, mas eu acho que foi consequência. Eu não tenho direito o laudo disso, porque eu era... Pronto, tava pra ir com 13, 14 anos. Mas foi isso que aconteceu. Rapaz. Eu tô na frente, viu? Tá, a gente já sabe. Você tá aí último, Matheus. Você só acertou um. Ah, pelo menos eu não tô zerado. Já tô feliz com isso. Mas conte a sua, então, Matheus. Bom, coincidentemente ou não, a minha também envolve uma enfermidade. Em questão de saúde, tirando minhas rinites, que atacam de vez em quando, eu nunca tive tantos problemas. Eu nunca quebrei um osso, por exemplo. Mas eu já tive 2 idas ao hospital. Uma delas, eu já contei a história aqui no JuntaCast, que foi a da vez que eu quase caí do ônibus e acabei tendo uma luxação séria no pé, com suspeita de fratura e... Olô. Acabei... Você não sabia dessa? Eu não. Eu já contei aqui no podcast. E mesmo com suspeita, eu fui pra um churrasco e coisa que que adolescente faz. Mas teve uma vez que eu não contei essa história, primeira vez que eu tô contando aqui, que foi talvez a vez mais grave que eu fui parar no hospital. Bom, é a mais grave porque só foram duas. Entre 2013 e 2014, eu fazia estágio numa rádio em Jaú. E como eu fazia o Jornal da Manhã, eu precisava chegar relativamente cedo. O jornal começava às 8, então 7 horas eu já tava na rádio. Só que como o resto da galera chegava num horário comercial, que é a partir das 8 horas da manhã, não tinha quase ninguém na rádio. Tinha o Dito, que era o apresentador do horário do programa de Sertanejo da Manhã. Tinha a Vera, que era outra jornalista que fazia o jornal comigo, quer dizer, que fazia parte da redação. Ela locutava e eu só fazia a apuração do notícia e tal. E tinha a Dona Dirce. Daí, o que aconteceu? Chegou o Rogério, que era o outro locutor do jornal. Ele foi pro estúdio com a Vera, o Dito foi embora e eu fiquei sozinho na redação. E como era época de Copa, quase, eu tinha o costume de comprar os jornais numa banca que era perto da rádio. Por mais que a rádio assinasse o Comércio do Jaú e o Estadão, eu gostava de sair pra comprar o Lance, que é um jornal de esporte de vez em quando, pra saber o que tava acontecendo de jogos e tal, nesse dia em específico, no caso. Quando eu fui sair da rádio, como não tinha ninguém e a Dona Dirce não tinha chego ainda, a galera já tava no estúdio, então só tava eu na rádio praticamente. Vale dizer que a energia ficava no terceiro andar, vamos considerar terceiro andar, de um prédio comercial em Jaú. No que eu fui sair da rádio, já bem no hall da rádio, eu acabei pisando em falso e rolei dois lances de escada pra baixo. E foi uma coisa que assustou muito, porque quando eu caí, pouco tempo depois chegou a Dona Dirce, que foi a primeira pessoa assim que prestou socorros, porque por um breve instante eu não senti as minhas pernas. Então teve que chamar a ambulância, teve que vir um resgate, me levou pro hospital. Felizmente não passou de um grande susto. E dois dias depois eu já tava de volta na rádio, passei aquele dia em observação no hospital, mas felizmente nada aconteceu. Menino! Deixa eu ver. Eu tô sem perguntas. É tenso. Cara, como você quase perde o movimento das pernas e volta pro trabalho dois dias depois? Não, porque assim, a queda foi feia. Eu devo, em algum momento, ter batido a região aqui da base da cabeça. Não sei se foi o susto que foi muito grande ou se realmente chegou a ter alguma coisa assim. Clinicamente não foi comprovado nada. Talvez por causa do estresse, porque, porra, você rolou dois lances de escada abaixo. Então, meio que, sei lá, assim, minha pressão ficou muito alta a ponto de acontecer alguma coisa ali que eu realmente não sentia minhas pernas. Então é por isso que você é assim hoje, né? Provavelmente. Cusão. Então, eu lembro do Matheus já ter me contado uma história de que ele passou mal, de ele ter ido pro hospital, quando na época que ele tava na Energia. A Energia é a rádio que ele fazia em Jaú, tá? Uhum. Só que eu acho que não foi essa história, não. Embora seja muito plausível de você cair. Mentira também. Eu acho que é mentira. Eu acho que é mentira. Ai, tá foda. Que raiva. Acertamos. Mano, dois lances de escada é grave, mano. Você teria com certeza mais do que um hematoma na... E olha, eu já caí da escada. Eu já caí da escada de bunda. E aquilo lá ficou doendo pra caramba. Imagina rolar dois lances de escada. Não, assim, eu realmente caí da escada. Só que foi um lance só de escada. Tipo, um lance coisa de 7, 8 degraus. Só que realmente foi só o susto. Não aconteceu nada. Sabe quando você cai na rua, você dá aquela trotadinha, levanta e finge que nada aconteceu? Normal. Foi o Sim. que eu fiz. Aí ficou um pouco de dor, mas quem sofreu os maiores danos foi o corrimão da rádio. Como eu tentei segurar. Só que ele era um corrimão meio que achatado, então ele era bem fininho. A base do corrimão eu arranquei da parede, mas não foi o suficiente pra minha... Parabéns. Segurar. Tem que tentar, antes a rádio ter prejuízo do que eu quebrar a cabeça. Até fui brincar no Facebook depois sobre esse acontecido, acho que ninguém se tocou que realmente aconteceu. Que eu lembro de ter postado, ah, o que é esse barulho alto que fez agora? Não, só o estagiário que caiu rolando da escada. A hora que ia aparecer no teu Facebook, compartilha pra gente dar risada. Pode deixar. Minha história aconteceu quando eu tinha uns 7, 8 anos. Eu sou meio ruim de idade, mas eu acredito que é por aí. E que foi quando eu toquei numa banda da igreja, num festival de música. Que a banda da igreja organizava uns festivais de música pra arrecadar dinheiro. E aí eu fui tocar. Bom, eu já contei aqui que eu, na minha infância, eu sempre fui bastante ativo na igreja, junto com a minha família e tudo mais. Uhum. O meu irmão mais velho, que é pai da minha sobrinha, ele toca e canta na igreja até hoje. Meus pais atuam na igreja até hoje. Eu me desgarrei, mas ainda assim eu agradeço agradeço muito que a igreja fez por mim, me ensinar as coisas sobre a vida, o universo e tudo mais. Naquela época, eles estavam em preparação para um Hallel. Hallel é como eles costumam chamar esses festivais de música católica, música religiosa. Que eles faziam, eles organizavam para arrecadar dinheiro. E aí, meu pai, junto com uns amigos dele, o pessoal da comunidade que a gente participava, resolveram montar uma banda para se apresentar no Hallel. Tava precisando de mais gente, tava pouca gente para preencher a noite, eram várias bandas se apresentando para cantar umas 3, 4, 5 músicas pro pessoal dançar, comprar refrigerante, comprar cachorro quente, essas coisas. E aí, falaram, ah, vamos. E eu, criançona, que ficava seguindo meu pai pra cima e pra baixo, minha mãe pra cima e pra baixo, meus irmãos, que eram mais velhos que eu, pra cima e pra baixo, ficava seguindo eles também. Aí, pra não ficar chato, eles deram um pandeiro pra mim e falaram, ah, toca pandeiro, Lucas. E eu... Vai lá. Eu participei de dois ensaios. Ó, Bruce. Eu participei de, acho que, coisa de um ou dois ensaios. Acho que foi dois ensaios tocando pandeiro lá, com aquele pandeiro meio à lua que eu ficava... Tchá, tchá, tchá. Achando super divertido. E eu realmente me apresentei no palco com o pandeiro. Lá o pandeiro meia lua. E eu ficava batendo no quadril, aí eu batia na mão. No show do Foo Fighters teve solo de triângulo. É, não é tão estranho assim. E aí essa foi a minha história dos meus 15 minutos de fama como músico. Cantando para... Tocando para uma plateia de umas 70 pessoas por aí. Até que tava cheio aquele ano. Foi da igreja. Foi da igreja. Faz tempo que eles não fazem mais aqui. Era mó bacana. Ah, em Agudos. Em Agudos. Era só música de igreja que vocês tocavam? Só música de igreja. Alguma conhecida? Não, era aquela do... Do R.R. Soares, né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Não, tinha umas assim que não eram de igreja, mas eram aquelas bem bobinhas, tipo, eu vou andar de trem e você vai também. Só falta comprar uma passagem para o velho trem. Sim, mas você tá cantando música ou tá na igreja? Eu tava na igreja, essa era a música que eu cantava, porque era ralé, era pro pessoal dançar, pular. E vai mais forte, boi também mais forte. E vai abaixo. E os inimigos. De Jesus. E eles fugirando de ti. Vai ela, tá bom, chega. Bons tapes. E aí? Eu acho que é verdade, eu não duvido nada. Essa minha carinha de... Você tinha quantos anos? Eu tinha 7, 8 anos. 8, eu não duvido nada. Teu pai toca. Lembrar com tantos detalhes assim. Eu acho que eu tenho fotos desse dia. Eu com a minha pulseira de EVA escrito Jesus é demais. Pronto, eu acho que é verdade. Cara, até onde eu sei, o Lucas não toca instrumentos. Mano, pandeiro. Pandeiro! Não deixa de ser um instrumento, mas... Pandeiro. Pelo passado de igreja que ele tinha, eu vou dizer que é verdade. Saco, é verdade. Claro que é verdade, É a única vez. O placar, eu e o João empatados com 4 e você com 2, Matheus. E eu sou o azarão do negócio. Voltando para Bauru, teve uma altura em que eu tava fazendo trabalho, isso devia ser 8º ou 9º ano. A gente tá na casa de um amigo fazendo trabalho. E a casa desse amigo tem aquela parte interna, que é a casa mesmo, e tem o alpendre, né? O quintal, daí tinha um jardinzinho, tinha uma piscininha, etc. Super bacana. E a gente tava na área da mesa. E nessa mesa, bem na frente dela, tinha um tanque de lavar louça. Sabe aqueles tanques suspensos que sempre tem em casa de vó e etc. Uhum. E a gente tava fazendo um trabalho na boa, e eu fui lá e só encostei no tanque. E quando encostei no tanque, tipo, sabe quando você tá de pé e só reclina assim um pouquinho, não tipo, deitei. O tanque caiu no chão e cortou meu cotovelo e cortou minhas costas. Só que quando eu caí eu não senti, e quando eu fui levantar que o pessoal viu que tava sangrando e todo mundo ficou tipo, ai meu Deus, o João tá sangrando, ai, ai. Aí esse meu amigo ligou pro pai dele, que foi me buscar, e eu fui na Unesp da ponto, e ele ainda usou a carteirinha do filho dele no meu lugar. Porra, que idade que você tinha? Cara, eu tava no 8º ano, vai. Vamos ver. Mano, eu devia ter uns 15, vai. Ou 15, 14. 14. Ah, por aí. Não lembro agora. Você não é tão desastrado assim, a ponto de quase perder metade do braço. Foi o que eu tô vendo. por saber que criança, independente de qual, sempre tem um lado carniça, e que esses tanques, por serem suspensos, eles não têm um apoio embaixo, então realmente tem essa chance dele desabar, eu acho que é verdade. Eu acho que é mentira. Essa história foi verdade, isso realmente aconteceu, e eu dei, eu acho que 7 pontos no cotovelo, 5 pontos nas costas. Foi o corte assim, louça é uma coisa que corta maravilhosamente liso. O mais irônico disso é que a irmã do meu amigo, tipo, um pouco antes de eu quebrar aquilo, tava sentada, literalmente sentada em cima. E, cara, foi sorte. Acho que foi sorte, mas eu digo com toda a franqueza que eu fico mais feliz que tenha quebrado comigo, que só tenha sido isso do que tivesse caído com ela. Porque se fosse com ela em cima, aquilo lá seria horrível. Então, eu fico muito feliz de ter sido mártir dessa vez. Você tá ligado que agora todo mundo que tá ouvindo esse podcast vai ficar com medo de chegar perto do tanque, da pia do banheiro, do vaso do banheiro? É só não trepar em cima. Mano, mas quando eu mudei pra cá, a primeira casa que eu morei, o vaso era suspenso. Deus me livre. Imagina a cagada, o medo. Então, cara, eu até... Quando eu tava assim com as pernas meio abertas, sabe? Assim, tipo banheiro de aeroporto. Só vai aqui na flexão dos glúteos. Cara. Tem que viver. Mas isso aí foi verdade, gente. Eu vou contar a minha última história, que ela é bem bizarra e ela é bem recente também. O meu irmão, ele durante bastante tempo morou em Bauru, num apartamento dividido com amigos. E ele deu uma festa de Halloween, festa fantasia e tal. E o bacana desses amigos que ele conhecia é que eram todas pessoas de comunicação também. Trabalhava com design, outra jornalista. E eu fui nessa festa. Tava muito chapado. Eu já contei a história de como eu tava chapado nessa festa em outro podcast. Mas lá eu comecei a conversar com uma menina, tipo, dei em cima dela e por vai. E no ano seguinte eu descobri essa menina simplesmente chegou porque ela era nova professora da faculdade. Ou seja, eu dei em cima da minha professora da faculdade. Tipo, na festa eu comecei a conversar com ela e tal, geral, conhecendo. Perguntei de onde que ela conhecia os amigos do meu irmão. Ela falou que era do trabalho, que ela era da área de comunicação também. Não aconteceu nada porque 15 minutos depois eu dei PT. Isso aí, eu catei um latão de lixo que tava ali perto e devolvi tudo que eu tinha bebido naquela noite. Tipo, no ano seguinte ficou muito esquisito. Ela lembrava de mim e eu lembrava dela bem turvamente, assim, eu lembrava dela. É meio esquisito, tipo, professor, aluno, esse tipo de coisa, assim. Como eu sempre tive muito respeito pelos meus professores, é esquisito saber que eu já dei em cima de uma das minhas professoras. Ficou bem esquisito, ficou bem estranho o clima, mas depois eu acostumei, conversei com ela depois desse dia, desse negócio aí, ela nem ligou, tava de boa. Mas essa foi a história de como tudo isso aconteceu. Que professor? Ah, não vou falar o nome aqui, que pode contribuir. Não, depois eu corto. Foi. Lucas. Não repete muito o nome pra não dar trabalho pro Matheus. Agora tudo faz sentido. Eu acho que é mentira. Festa de Halloween, que fantasia você tava? Eu tava com uma criativa fantasia de nerd. Tava com um colete de lã e um óculos com fita isolante pra prender e o cabelinho tigelinha. Eu acho que é mentira, quer dizer. Eu acho que é verdade que é mentira. Eu acho que é mentira também. Saco. Nossa, cara, se fosse verdade, você poderia fazer a caminhada da vergonha, porque, porra. Não, eu poderia realmente fazer a caminhada da vergonha, porque eu não sabia se era realmente a professora. E quando ela entrou na faculdade, eu cheguei nela e perguntei se era ela naquela festa. Ô, louco. Então ela tava na festa. Não, ela nunca foi. Tipo, ela conhecia tudo o pessoal. Acho que ela até conhecia chegou a conhecer meu irmão, mas ela não tava nessa festa. É que ela era muito parecida com a menina da festa. Ah, tá. Rapaz, pensou que climão? Caramba, graças a Deus que é mentira. É, então. Faça o possível pra esconder a identidade dela, né? Acho que não tem. É difícil. Não é ela. Vai lá, Matheus. Eu tô a última história. Faça valer, hein? O João tá na frente. Não, o João já ganhou, não tem jeito. Ele já ganhou? Já, tá com 6. A gente tá empatado. Vamos desempatar nós dois, então, Matheus. Vamos lá. É que assim, a faculdade de jornalismo, ela acaba levando a gente pra situações... no mínimo curiosa. Em relação, às vezes, você entrevistar alguém que você jamais pensou que entrevistaria, como no meu caso, eu entrevistei o Paul Zalun, que fez o Bikman, mas algumas coisas acabam sendo surpreendentes e engraçadas ao mesmo tempo. Penúltimo semestre de jornalismo, se eu não me engano, a gente teve que produzir um jornal para a TV da faculdade. E o meu grupo, a gente fez um trabalho sobre saúde. Então, o nosso telejornal era baseado em saúde. E eu fiquei responsável responsável por matérias sobre problemas do coração e nutrição. Curiosamente, um gordo falando sobre isso. Não aprendi, mas fiz. E para essas matérias, e também para matérias que alguma das meninas do meu grupo fizeram também, precisava de um cardiologista para entrevistar. E aquele desespero, né? Quando você se apresenta como estudante, quase ninguém vai te dar ouvido. Então, chegou uma vez que eu perguntei pro técnico da rádio se ele conhecia algum cardiologista. Ele falou, ó, tem esse daqui que eu me consulto com ele. Aí peguei, liguei pro cardiologista, falei com o assistente dele e expliquei pra moça que eu era da TV universitária, que a gente tava produzindo umas matérias, tal e tal. Aí, depois de muita insistência, ele acabou arrumando um espaço na agenda dele pra mim e lá vou eu fazer entrevista. Como era em Bauru e eu não tenho carro, eu precisei da ajuda de um amigo meu pra gente ir da faculdade até esse consultório, que é um consultório grandão, bonito ali perto da Unesp, que é onde tem vários médicos do coração. Aí chegando lá, aparentemente era uma semana da cardiologista, não sei. Eu sei que o médico tava dando uma palestra e a moça da recepção pediu pra gente esperar. A gente tomou lá um bom chá de cadeira. Aí acho que a moça ficou com dó da gente, que a gente já tava lá esperando há um bom tempo. Falou, ó, viu, entra aqui, vai ali, não sei o que tem, assim, assim, assado. Você vai chegar no auditório aqui do lugar onde o médico tá dando uma palestra. Aí, tá, se a gente não vai atrapalhar, vamos lá, né? Aí fomos lá, não sei o que tem. O médico tava lá realmente dando a palestra pra uma galera de saúde. E ele tava ensinando pra galera, que provavelmente eram estudantes, porque ele tava ensinando isso, a fazer... É que eu não vou lembrar o nome do movimento. Mas é aquele movimento de você apertar quando o coração da pessoa para, quando você começa a apertar o coração dela num número X de vezes e assopra pela boca reanimação, pra você reanimar a pessoa que teve um ataque do coração. E pra fazer isso, ele precisava de um voluntário da plateia. E como toda boa aula... ninguém levantou a mão. Vergonha, por causa de fazer errado e tal. Como um bom professor, ele acabou escolhendo uma galera, alguém para fazer esse exercício. E por coincidência, ele acabou escolhendo esse amigo meu, que foi comigo lá de contente, só para dar uma carona, fazer às vezes de câmera para mim também. E quando eu vejo, ele tá lá fazendo aquela manobra de Heimlich, que fala? Eu não sei. Manobra de Heimlich é pra engasgar, pra... Ah, pra engasgar, bom. Deve ser só então... passagem cardíaca mesmo. Bom, ele tava tentando reanimar um boneco do pasto, basicamente é isso. Eu acho que é verdade. Essa história não é esquisita, Matheus. Eu acho que é verdade. Quem que era esse teu amigo? O Diogo. Ah, o Diogo não. O Diogo já apareceu duas vezes nesse podcast. O Diogo já apareceu aqui duas vezes, tá famoso, menino. Mas se eu não me engano, você tem um Diogo, um amigo chamado Diogo em Mineiros e não em Bauru. Como que é o seu nome dos seus amigos? Eu tô meio com medo de mim mesmo. Agora. Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade também. É bem... Até porque é bem corta-clímax essa história, porque, tipo, quando o Matheus começou a contar, eu achei que ele tava na simulação. Aí você descobre que é uma coisa que aconteceu com o amigo dele, é meio... meio sem graça. É porque você tava lá e não percebeu o quanto foi engraçado ver isso. Mas é você tava lá realmente? Tava. Claro que é verdade, tava. Mano. Você contou duas mentiras. Você contou duas mentiras. Uma só podia ser verdade. É, desculpa aí. É a lógica. Eu ganhei. E se tiveram duas verdades? Você ganhou. Eu ganhei. Então, como eu ganhei, eu vou mudar a regra do programa e vou contar mais uma bônus pra saber se é verdade ou mentira. Bom, aí fica de desempate pra mim pro Lucas. Exatamente. Por que desempate? Já aproveita e mata isso. Porque a gente empatou? Não. Ah, não, você Cês ganhou. Que sabe. Eu acertei. Vocês que sabem, mas eu ganhei logo. Vai, eu vou contar uma curiosidade. Estava eu, Joãozinho, bom menino, saindo da igreja num sábado, não lembro agora. Tinha acabado de ter um ensaio lá de violão. E na saída, eu estava esperando meu pai na frente da igreja, quando chegou um cara e perguntou se o pastor estava na igreja. Eu virei e falei, olha, eu não sei, eu acho que não. Eu falei, mas você pode entrar. Eu devia ter nessa altura, eu devia estar com 13, 14 anos também. E ele falou, ah, é que eu estava falando com um amigo meu e eu chamei ele para vir aqui, que a gente precisava falar com o pastor. Eu fiquei, ok, então pode entrar. Ele, não, eu tenho que falar com meu amigo antes, só que eu não trouxe o celular. Aí eu tirei meu celular, ele pediu emprestado pra ligar pro amigo dele. E eu emprestei meu celular, um Motorola V3, pra ele. E ele pegou, ele digitou e começou a falar. Só que ele começou a falar e andar. E eu fiquei meio, epa, isso não é muito bacana. E eu meio que fui andando atrás dele e falava, não, não, pode ficar aí na boa, na boa. E eu, tá bom. Só que daí ele começou a andar e teve uma hora que quando eu olhei pra trás, o cara saiu correndo. Quando o cara saiu correndo, eu saí correndo atrás dele também. E daí ele tava com o meu celular agarrei na mão dele e eu comecei a gritar, devolve meu celular, pelo amor de Deus, devolve meu celular. Isso daí perto da Duque de Caxias, eu acho que era Duque, não lembro, eu fico perto lá do calçadão. Rodrigues Alves, isso. 1º de agosto, perto da Rodrigues. E no final, o cara falou, não, agora vamos lá que a gente vai conversar com seu pai. Então ele me agarrou e eu comecei a berrar. E todo mundo começou a olhar e no final ele jogou meu celular no chão e me soltou e saiu correndo. Peguei meu celular de volta e fui correndo pra igreja esperar meu pai. E aí, é verdade ou mentira? É verdade. É verdade, porque você parece o tipo de pessoa que seria quase assaltada na 1º de agosto. Claro que é verdade. Isso foi louco. É, 1º de agosto em Bauru é tenso, bichinho. Esse dia foi louco. Nunca mais. A partir desse dia só esperava lá dentro. Você tem uma ideia de como aquela região é louca? Já tentaram roubar meu relógio lá. Eu tava num ponto de ônibus esperando o busão pra ir pra Agudos. O cara passou assim, eu tava com o braço cruzado. Ele segurou no meu braço, puxando o relógio. Assim, passa o relógio aí. Eu puxei de volta, ele parou. Eu andando. Nossa, normalmente. Essa foi a tentativa de assalto mais falha da vida. É, então! Tipo, me dá, não, então tá bom. O relógio tava preso no meu pulso, tava amarrado. Como que ele achou que só puxando assim ia soltar e ele conseguir roubar? No máximo que ia soltar a caixa do relógio, ia ficar pulseira pra mim. É que ele viu isso num filme. É. Mas é meio louco essas coisas quando acontece. Como se sente sendo o maior enganador ou descobridor de mentiras aqui do JuntaCast, João? Ah, eu me sinto normal, porque a gente tem que fazer uma análise fria e crua, né, das coisas que a gente tá em contato, mas foi bem na boa até. É um sonho que se tornou realidade, né, ser o vencedor. Pois é, eu me sinto Loki. Você é o vencedor do prêmio, me engana que eu gosto do JuntaCast. Senão vai pegar, né, puta merda. Pois é, e é isso aí. E a pergunta da semana, agora que a gente terminou o nosso campeonato de mentiras. Eu pergunto pra você, caro leitor e ouvinte, não vale mentir. Você é um bom mentiroso? Conta aí qual foi o caso em que você já mentiu pra alguém e deu certo ou não. A gente vai querer ouvir as suas histórias, que é sempre bom ouvir histórias da galera. Não vale mentir, hein? Aí você manda sua resposta nos comentários ou então pelo juntacast@gmail.com. Participa que a gente vai gostar muito de ler a sua resposta no próximo JuntaCast. E vamos agora para o nosso quadro Fale Bem, Fale Mal, que é o nosso quadro de recomendações ou desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo, lendo e por aí vai. Matheus, tu vai falar bem ou vai falar mal? Eu vou falar bem, e aproveitando esse clima de mentira que a gente teve no programa, eu quero recomendar um perfil do Twitter. O perfil ele chama Aconteceu Pra Caralho e arroba é Acontece Caralho. Ele é um perfil que ele reúne diversas fanfics, sabe aquela quando a galera dá uma brisada e pra tentar provar um ponto e acaba dando um resultado sem pé nem cabeça, mas muito engraçado. Por exemplo, eu abri uma aqui. Quando a gente tá gravando esse podcast, teve algum julgamento do Lula que ele não pode ser preso até um próximo julgamento. E tá aqui o tweet da moça. Hashtag Lula pelo Sul. Enquanto Lula pelo Brasil, que é o arroba dele, discursava, ouviu uma criança de 6 anos falar pra mãe. Mamãe, esse é aquele presidente que colocou comida na nossa mesa? Foi um êxtase, todos em volta ajoelharam, abraçaram naquela família e choramos juntos. Sabe como é, né? Então, pra quem gosta de dar risada de umas bobrinhas dessa, é um perfil bem bacana pra seguir. Eu achei que o Matheus ia falar o que fazemos nas sombras, mas aí eu falo no lugar dele. Um baita filme legal, dirigido pelo Taika Waititi, aproveitando o clima de mentira. O que fazemos nas sombras, ele é um documentário que mostra a vida de 4 vampiros, na verdade, que vivem na Nova Zelândia. Ele é totalmente escrachado. Acho que foi uma das melhores comédias que eu assisti nos últimos anos. Porque você genuinamente dá risada e as piadas são boas. E quando você não dá risada, ainda assim é muito legal. Filme que mistura muito humor negro, ele tem a sua dose de suspense, humor físico. Taika Waititi é um dos melhores nomes que a gente tem no cinema no momento. Pra quem não conhece, Taika Waititi é o diretor do Thor Ragnarok. Então, cara manja dos Paranauê. Esse foi um dos primeiros filmes dele, o que fazemos nas sombras. Ele, inclusive, estrela o filme. Se eu não me engano, eles vão fazer uma série baseada nesse filme. Bem bacana. Maneiro. O elenco também é muito bom, que fazemos nas sombras. Então, tá aí a recomendação. O meu Fale Bem para o que fazemos nas sombras. João? Eu vou falar de Portal, que é um jogo antigo até, mas que eu comprei ele recentemente numa promoção que teve da Steam, e que veio junto um e o dois. E eu tô jogando o primeiro, eu já joguei o segundo, tô jogando o primeiro agora, que você controla uma mulher e você tem que fugir das instalações. É um jogo de estratégia barra aventura, onde você tem que trabalhar com uma arma que abre um portal de entrada e saída. E meio que é assim que você tem que gerir o jogo todo. É um jogo muito complexo, mas é um jogo muito bacana ao mesmo tempo, cara. É um jogo que eu curto pra caramba, é um clássico da Valve. É muito bom mesmo. Eu comprei nesse pacote aí também. Portal 1. É muito bom. Eu ainda não joguei. Eu comecei a jogar o primeiro, mas aí eu parei. Mas é isso, esse foi o nosso podcast dessa semana e a gente não tá mentindo, finalmente chegamos ao nosso final do programa. E se você quer ver mais conteúdos de verdade mesmo, acompanha junta7.com.br e as nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, que a gente tem conteúdo pra caramba nessas redes sociais e também no site. A gente tem podcast toda semana, numa semana o JuntaCast, que você está ouvindo agora, e na outra semana o Cineclube Junta 7, que é o nosso programa de cinema. Acompanha a gente pelos agregadores de podcast, Podflix e YouTuner. E se você acompanha a gente pelo iTunes, vai lá, dá 5 estrelinhas e comenta, fala que a gente é sensacional. E não precisa mentir pra falar isso, porque a gente realmente é sensacional. E é isso, Matheus, é nóis. É nóis, valeu quem escutou até aqui e até uma próxima podcast. João, sempre uma honra. A honra é sempre minha, valeu amigos mentirosos. É isso aí, é sempre bom lembrar que não é muito legal mentir, tá, gente? A gente não tá incentivando a mentira aqui. Até porque lembre-se daquela história do menino que ficava mentindo, falando que o lobo tava na geladeira, roubando a comida da casa. E aí, quando o lobo realmente tava na geladeira, roubando a comida da casa, ninguém acreditou no menino. E aí ele foi comido pelo lobo. Só mentirinhas sociais, que vão salvar a sua vida. Tá gostoso? Tá. Tá bonito? Tá. Tá tudo bem? Tá. Tá. O podcast foi bacana? Foi. Foi. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Que a força esteja com vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau. Assim a história do menino? Eu acho que ele ia comer ovelha, né? Não, que o lobo tava atacando as ovelhas. E eu acho que também tem uma que é mais pesada, que tá pegando fogo e nunca tava, e um dia realmente pegou fogo e todo mundo morreu. É a mesma coisa da ovelha com o lobo. Tem aquela também do cara que é lenhador, que deixa a cobra pra cuidar do filho bebê dele. E aí todo mundo fala que pra ele não confiar na cobra, porque cobra é bicho traiçoeiro. Ao contrário do que muita gente pensa, que acha que golfinho que é bicho traiçoeiro, mas não, cobra também é. Golfinhos. É, então. Ah, tem aquela do escorpião e o sapo? É. Não, mas deixa eu terminar da cobra aí. Que aí todo mundo fala pra ele não acreditar, não confiar na cobra. Aí uma vez a cobra aparece com a boca toda ensanguentada, ele mata a cobra. E aí na hora que ele vai ver o bebê, ele vê que o bebê tá bem e na verdade a cobra tinha matado um lobo que tava... uma raposa que tava tentando catar o bebê dele. Ah, pois foi. Verdade. Caramba. Eu não sei se era cobra, eu acho que é invertido. É a raposa que é de estimação e a raposa mata a cobra. Porque é meio esquisito uma cobra com a boca ensanguentada, eu não lembro disso daí. Desculpa, gente. O podcast podia acabar com uma puta lição bonita e vai acabar com uma dúvida.